conteúdo sobre Poderoso Chefão, anúncios especiais da Warner, novos trailers eletrizantes e muito mais. Vem com a gente que tá começando mais um Drops da Vigília. Como eu gostei muito do termo adotado pelo Robson, tenho que contar pra vocês que essa semana o Brunaverso tá de volta. É, palmas, palmas. Eu, Bruna Monteiro, apresento esse podcast pra vocês junto dela, Bruna Pacheco. E o Robson que me desculpe, porque quando o Brunaverso chega aqui no Drops, eu sei que a audiência pira. Com certeza, então vamos lá. A Universal Pictures divulgou pra gente o novo trailer de O Telefone Preto. Isso aí vai ser bom. Mas eu odeio esse nome. Por quê? Não sei por quê, não sei. Eu leio esse nome, ele me irrita. Ele é um pouco estranho, né? É, próxima coisa é uma coisa bagaceira, assim, tipo... É, enfim. Eu imagino mais algo tosco do que bagaceiro, assim, né? Todo mundo entende. Mas é pra ser, assim, algo sinistro, né? Blumhouse, já sabe o que esperar. Jump scare e, assim, entrar na tua cabeça e te assustar. É um longa dirigido e também co-escrito e produzido pelo Scott Derrickson e chega agora nos cinemas em 23 de junho. Não é agora, mas é quase agora. Tipo agora. Ele é o responsável por, né, ó, só pra tu ver que tipo de filme que vai ser O Telefone Preto, porque ele é o responsável por Exorcismo de Emily Rose, A Entidade, e agora, então, ele se associa aí a Blumhouse pra fazer O Telefone Preto. O longo, ele conta a história de Fine Shaw, um menino tímido, mas inteligente, de 13 anos, que é sequestrado por um assassino sádico e preso em um porão à prova de som, onde gritar é de pouca utilidade. Quando um telefone desconectado na parede começa a tocar, Fine descobre que pode ouvir as vozes das vítimas anteriores do assassino. E eles estão determinados a garantir que o que aconteceu com eles não aconteça com Fine. Eu queria dizer que eu critiquei, porém, lendo agora, me lembrou muito um filme que eu gosto, que é Celular, um grito de socorro. Eu acho que eu já devo ter falado. Já falou. E eu gosto desse filme também, mas aí é muito mais uma ação, assim, suspense policial, enfim, né? Mas é também no cativeiro. Gostei. O filme estrelado pelo Ethan Hawke, que eu adoro demais, ele tava ali no A Entidade do Scott Derrickson, então eles repetem essa parceria, e que ele tá agora no nosso Cavaleiro da Lua, que eu tô adorando, e quem faz o garoto Finney, sei lá, é o estreante Mason Thames, e completa o elenco com a gente a Madeleine McGraw, Jeremy Davis e James Ransom, daí com o roteiro do Scott Derrickson, como eu já falei pra vocês aí, também com o Robert Cargill, que ele é responsável por Doutor Estranho e a franquia A Entidade, né? Então, só pra fechar aqui, O Telefone Preto, ele é baseado no conto premiado de Joe Hill, que foi um best-seller do New York Times, Fantasmas do Século XX. Sinistro. A Warner Bros. Pictures confirmou uma série de datas para expressiva parte de seus lançamentos em 2022. Entre os destaques estão Elvis, de Baz Luhrmann, Adão Negro e Shazam 2, além dos originais Salem's Lot e Não Se Preocupe, Querida. A lista confirma títulos que já estavam modificados no calendário norte-americano, mas que só agora foram oficializados pelo estúdio por aqui. O que tem pra gente nessa lista aí, amiga? Vamos contar pro pessoal? Bora, porque Elvis, que é um drama, né? Vai ser muito legal, eu acho. Vai chegar em 14 de julho. O filme que eu tô mais esperando esse ano inteiro. DC Liga do Super Pets chega dia 28 de julho. Esse Salem's Lot, que ainda não tem título em português, que é pra ser um filme de terror, chega em 8 de setembro. Não Se Preocupe, Querida, que é um suspense psicológico, chega dia 22 de setembro. Adão Negro, né, que todo dispensa as apresentações, que vai chegar em IMAX pra gente, em dia 20 de outubro. Shazam, The Fury of the Gods, que ainda não tem título em português, mas que a gente pode arriscar aí que vai ser o quê? A Fúria dos Deuses? Chega dia 29 de dezembro. Que data é essa, sabe? Ninguém tá sóbrio dia 29 de dezembro. É verdade. E ainda na Warner tivemos várias novidades durante a CinemaCon em Las Vegas. Vamos a elas, amiga. Teremos Batman 2, ou The Batman 2, com Matt Reeves e o elenco que fez sucesso no filme neste ano, incluindo Robert Pattinson. No evento também tivemos vídeos exclusivos de Aquaman, The Flash 2 e Shazam 2. Agora é aguardar que a Warner vai liberar os vídeos finalmente pra gente poder assistir, todo mundo, né? Joga pra nós, Warner! Quero! E ainda na CinemaCon foram apresentados os detalhes dos três próximos lançamentos da 20th Century Studios, né? Que era a Fox. A animação Bob's Burgers, o filme. O novo filme de David O. Russell, que ele teve lá em Trapaço, lá do Bom da Vida, Amsterdã. E também Avatar, de James Cameron, que, sei lá, não sei. Avatar. É. É, já falamos O sobre isso aqui, né? título da sequência de Avatar é O Caminho da Água. Eu achei que tipo, tinha aquele do Guilherme Del Toro, né? Que É! era... não era o caminho, era outra coisa da água. A forma da água. Isso. Mas tudo bem. Ambientado mais de uma década após os eventos do primeiro filme, Avatar, O Caminho da Água, começa a contar a história da família Sully. Jake, Neytiri e seus filhos, os problemas que os acompanham, os esforços que fazem para se manterem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam. É, e lembrando que isso vai chegar agora em 16 de dezembro. E é um filme, né? Obviamente, dirigido pelo James Cameron, produzido pelo Cameron e pelo John Landau. E vai contar com a Zoe Saldana, é claro, Sam Worthington, né? Eles reprisam aí o casal, com a Sigourney Weaver e a Kate Winslet. E, como esquenta para o novo filme, o estúdio também vai relançar o Avatar, o Primeiríssimos, nos cinemas em 23 de setembro. Aí é uma experiência até interessante, porque ver Avatar no cinema é legal, é uma É a experiência chance do visual nosso bacana. editor-chefe Robson assistir Avatar. Né? Finalmente. Vai lá, Rob. Será que vamos fazer uma caravana da vigília para olhar Avatar? Ó, quem sabe vai ter um evento especial? Não sabemos. Tem que continuar nos apoiando, nos conferindo aí para saber o que que vai ter, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe. O Prime Video aproveitou o hype do Big Brother Brasil 22, que é basicamente nossa propaganda do Super Bowl brasileira, para divulgar na TV Globo dois spots de 60 segundos das suas principais séries, The Boys e O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Eu sempre falo errado, cara. É que eu acho que do poder faz mais sentido no ouvido. Para o vídeo de Os Anéis de Poder, o canal de streaming reuniu Antônio Fagundes, Maria Bethânia, Seu Jorge e Thiago Leifert. Eu achei um grupo seleto, assim, Achei muito show. diferente. Gostei, Eu gostei, mas eu achei, tipo, não imaginaria essas quatro pessoas juntas. não, Em um não. tom épico, típico do clima do Senhor dos Anéis, ele traz falas que podem remeter tanto aos participantes do BBB quanto aos personagens de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Os fãs mais atentos conseguem identificar algumas referências escondidas do universo de J.R.R. Tolkien ao longo do comercial, uma das séries mais esperadas do ano, estreia dia 2 de setembro. Será que até lá dá tempo de eu assistir todos os Senhor dos Anéis, amiga? Tá, dá sim, amiga. É só 3 horas cada uma. Mais os, né? 3, 6, 9, 12. É, dá tranquilo, umas 18 horas no total. Maratona. Maratona, bora. Faz a pipoca que eu chego aí. E já o spot de The Boys traz cenas da série, destacando os personagens interpretados pelo Cal Urban, o Jack Quaid, o Anthony Starr, Erin Moriarty, Dominic McElligot. Nossa, que nome estranho. McElligot. Ok. Jesse T. Usher, Laz Alonso, Chase Crawford, Tomer Campbell e Karen Fukuhara. É um baita elenco. Nele também vemos os novos personagens como Soldier Boy, que é interpretado pelo James Van Eccles, nosso eterno Dean de Supernatural. A Netflix montou um timaço para colocar em Agente Oculto, seu novo longa original. Para começar, ele será dirigido pelos irmãos Anthony e Joey Russo. E em Irmãos Russos a gente acredita, né? Total. Os responsáveis por Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, só isso. Só isso. Depois eles chamaram quem? Chris Evans, Ryan Gosling, Wagner Moura e Ana de Armas para Adoro. compor esse elenco. Não tem esse filme aí. Só se eles ficarem parados na frente da câmera já tá bom, hein? As primeiras imagens oficiais foram divulgadas na terça-feira, dia 26 de abril, e eu acho que esse filme vai ter que pagar imposto pela beleza. Com certeza. O filme vai contar a história do Court Gantry, que vai ser interpretado pelo Ryan Gosling, que vai ser um agente da CIA, também conhecido como Agente Oculto, e Sierra Six. Na outra ponta, a gente tem o Chris Evans como seu adversário, o psicopata Lloyd Hansen. O thriller é baseado no romance The Gray Man, de Mark Greene. O elenco também conta com Regé John Page, de Bridgerton, o Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, lá de Matrix, Dannush e Alfre Woodard. A gente oculta estreia dia 22 de julho na Netflix e a gente vai com certeza assistir. Ai, ai, tem um recado do editor nessa minha próxima matéria que já fiquei irritada. Ah! Ele, Ele que não cansa, o homem que mais faz filme, Nicolas Cage, vai chegar todo o Nicolas Cagezinho, que é coisa de Robson, isso aí. Mas agora no dia 12 de maio. Essa é a nova data de estreia de O Peso do Talento, que a gente já comentou por aqui para vocês, um longa que o astro de Hollywood interpreta quem? Ele mesmo. Além disso, o longa que no Brasil será distribuído pela Paris Filmes ganhou um novo trailer e pôster. Corre lá no site para conferir. E o Robson me pediu para falar. Diz aqui, a frase é a seguinte, ó, que eu vou ler para vocês. Robson mandou dizer que este é o melhor filme do ano. Cancela o Robson. Cancela. Ah, olha, Robson, vai, pega e vai olhar Avatar no cinema. A gente já contou para todo mundo que a gente Depois não a olhou gente Avatar. conversa, né? É. A gente também já falou sobre essa série aqui, mas agora a gente veio falar que ela ganhou data de estreia. Isso mesmo, a gente está falando de A Mulher do Viajante no Tempo, uma série original de 6 episódios que vai chegar no domingo, dia 15 de maio, na HBO Max e na HBO. A série é baseada no livro de Audrey Niffenegger. Né? A gente já falou que teve adaptações para cinema, que é uma história bem interessante, e vai ser dirigida por David Nutter, ganhador do prêmio Emmy, adaptada por Stephen Moffat, que é responsável por Doctor Who e Sherlock, e conta a história do casal Claire e Henry, que eles não são muito comum, né? Porque viagem no tempo. Adoramos viagem no tempo. É, eu só não gostei do nome dessa série aí. Enfim. Alerta de série nova chegando. O Paramount Plus, serviço de streaming da Paramount Pictures, lançou o trailer de sua série original The Offer, baseada nas experiências do produtor vencedor do Oscar, Albert S. Ruddy, e sua jornada na criação de O Poderoso Chefão. A série estreia no, na sexta-feira, dia 29 de abril. Com exclusividade no Paramount Plus, com os 3 primeiros episódios. Os episódios seguintes serão lançados semanalmente, toda sexta-feira. O trailer de The Offer mostra parte do seu elenco, que conta com Miles Teller, lá de Whiplash, como Albert S. Ruddy, Matthew Good como Robert Evans, Juno Temple como Betty McCart, Giovanni Ribisi como Joe Colombo e muito mais. A série foi criada e escrita pelo escritor indicado ao Oscar e ao Emmy, Michael Tolkien, e também escrita e produzida por Nick Toscano, responsável por Hunters, que também atua como showrunner da série. Além deles, também temos o duas vezes vencedor do Oscar, Albert S. Ruddy, né? E grandes produtores ao lado deles. A magistral adaptação para os cinemas de Coppola, a partir do romance de Mario Puzo, narra a ascensão e queda da família Corleone e a trilogia cinematográfica é justamente vista como uma das maiores da história do cinema. Este ano, o filme completou 50 anos de lançamento, ganhando entre suas celebrações uma restauração meticulosa dos 3 filmes ao longo dos 3 anos. Tenho muito orgulho de O Poderoso Chefão, que certamente definiu o primeiro terço da minha vida criativa, disse Francis Ford Coppola em entrevista. No entanto, o filme quase não saiu do papel, e esse será o tema principal de The Offer. O Prime Video anunciou o início das filmagens de Um Ano Inesquecível, Verão, quarto e último longa da primeira franquia de filmes original Amazon. Baseado no conto de Thalita Rebouças e publicado em livro escrito em conjunto com Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewitt. Em Um Ano Inesquecível, Verão, Inha é uma jovem do interior que sonha em estudar moda em Paris. Mas, para isso, ela precisa de um currículo que impressione os avaliadores. Ela tem apenas até o final do verão para comprovar alguma experiência prática em moda. Por isso, aproveita uma viagem para tentar uma vaga como costureira na Portela, ao lado de Carrie Caterine, criadora de fantasias internacionalmente conhecida. Ao frequentar os bastidores da escola de samba, a personagem se apaixona por Guima, um escultor de alegorias, e descobre o universo fascinante do carnaval. Suas escolhas vão gerar uma revolução em si mesma e também nas vidas de sua família e dos moradores da pequena cidade onde mora. O filme vai ter direção de Cris D'Amaro e produção e supervisão artística de Rodrigo Montenegro e Mara Lobão, da Panorâmica. E uma coisa muito legal é que o longa será lançado no Prime Video em mais de 240 países e territórios. Eu achei isso muito legal. Todo mundo curtindo o E a franquia carnaval. Um Ano Inesquecível, lembrando, né, vai ter 4 filmes, começando com Um Ano Inesquecível, outono, depois inverno, depois primavera e terminando, é claro, né, com o verão que está chegando em breve para vocês. Durante a CinemaCon, que ocorreu na última semana em Las Vegas, a Sony Pictures confirmou importantes continuações entre suas propriedades intelectuais. Entre elas está a de Ghostbuster, Mais Além, de 2021, e o terceiro filme de Venom, novamente com Tom Hardy. Pra quê, senhor? Pra Não quê? sei, eu ia perguntar para quê. Além disso, o estúdio segue firme em suas ideias de adaptar vilões da galeria dos quadrinhos do Homem-Aranha para spin-off. É bom, né, que a pessoa erra e bate o pé no erro. Né? Spin-offs de ação e aventura nas telonas, depois do próprio Venom e Morbius. É, tudo tem crítica lá no site, gente. Agora a ideia é adaptar o personagem El Muerto. Ainda não foram divulgados mais detalhes de Venom 3 e Ghostbusters, mas El Muerto já tem seu protagonista. A estrela da música Bad Bunny, que estará em Trem Bala, foi o escolhido para viver o lutador de wrestling que ganha poderes sobre-humanos. O personagem apareceu pela primeira vez em 2006 em uma HQ do Homem-Aranha e foi criado pelo Peter David e pelo brasileiro Roger Cruz. O El Muerto tem previsão de estreia em 12 de janeiro de 2024, dando sequência para filmes como Madame Teia e Kraven, o Caçador. E aí, o que que você achou disso? O que que vocês acharam disso? Contem pra gente nas redes Ai, ai. sociais. A gente respeita quem gosta, tá? Mas. Mas, né? Nova série selada por John Bernthal, de O Justiceiro, chegou no streaming. A Cidade é Nossa conta sobre a força-tarefa de rastreamento de armas do Departamento de Polícia de Baltimore e a corrupção por trás do projeto, que gerou um colapso moral sobre a cidade norte-americana, na qual as políticas de proibição de drogas e prisão em massa foram a realidade, em vez de um trabalho policial honesto. A série remonta aos anos 2000, quando o Departamento de Polícia de Baltimore lutou para responder ao crime com o trabalho policial, entregando-se à prisão em massa e à guerra contra as drogas, como a Bruna acabou de falar. Na altura do escândalo, em 2017, quando explodiu tudo isso, embora houvesse numerosos indícios de corrupção em várias unidades à paisana há quase uma década, os comandantes da Polícia de Baltimore mantiveram a crença de que qualquer unidade de rua que pudesse trazer armas e drogas tinha de ser consistentemente defendida e protegida. Um caso de corrupção inevitável. Uma curiosidade legal sobre os bastidores desta série é que o realizador Reinaldo Marcos Green, responsável por King Richard, juntou-se novamente com a equipe responsável pela série The Wire, da HBO, que foi no ar entre 2002 e 2008. Para quem não entendeu esse lance, é que The Wire se passa em Baltimore. E saiu mais um trailer de Lightyear, o filme que contará a origem de como surgiu o brinquedo que nós já conhecemos e amamos como grande amigo de Woody. Dessa vez, o dublador Guilherme Briggs passou o bastão para Marcos Mion, que vai dublar essa nova aventura. No original, a voz fica por conta de Chris Evans, que eu achei muito legal. Lightyear estreia em 2022 e é uma aventura que apresenta a história definitiva da origem desse herói, né? Que inspirou o brinquedo, o Buzz Lightyear, apresentando o lendário patrulheiro espacial que conquistou fãs de todas as gerações. E promete demais. O trailer completo você assiste lá no nosso site. Será que esse ano eu vou me presentear com um Buzz? Porque eu sempre quis quando eu era criança, não ganhei, era muito caro o Buzz que falava. Olha só, quem sabe. Em preparação para o lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, estamos nervosas. Montamos uma lista incrível com os seis momentos essenciais do personagem que você precisa relembrar para chegar no filme 100% conectado com Stephen Strange. Confere lá no site. Estamos quase nas rapidinhas, mas antes, calma, calma, calma, vamos a mais uma grande notícia de trailer. Afinal, a Universal Pictures divulgou sua nova mostra de Jurassic World, Domínio. O novo trailer traz coisas bem absurdas, né? Como o Chris Pratt, desculpe, fazendo uma promessa pro dinossauro. Então, cheio de Ah, ação, vemos vários. Doutor Dolittle fazia o que queria, a gente acreditava. Agora no Chris Pratt, ninguém quer acreditar. Não sei nem o que te dizer, amiga. Joguei essa, Cheio de meti ação, essa. vemos. Hã? Meti essa, hein? E cheio de ação, vemos várias e novas espécies de dinossauros. Isso a gente gosta. Todas elas parecem ser incrivelmente evoluídas em agilidade, tamanho, o que com certeza vai ser um problema para os nossos heróis. Vale lembrar que teremos de volta os personagens lá dos primeiros filmes de Jurassic Park: a Laura Dern, o Sam Neill e o Jeff Goldblum. Adoro! O Colin Trevorrow volta ao comando da franquia e ele vai estrear mais cedo no Brasil o filme, que mais precisamente no dia 2 de junho. O trailer, imperdível, como você já sabe, que a gente explicou aqui para vocês, você confere lá em vigilianerd.com.br. E junho vai ser um mês de bater o cartão no cinema, né? Deixar todo o nosso dinheirinho, rico dinheirinho na com a entrada de cinema. Pois é, né? E tá cara a entrada de E tá, cinema. cara, vamos deixar essa reclamação aqui. É, mas quem é apoiador da vigília ganha ingressos, né? Então tem isso. Pode escolher o filme que vai assistir, então fica aí a dica. Só benefícios. Agora sim, chegou a hora das rapidinhas da semana. Vamos lá para as notícias que você pode conferir em vigilianerd.com.br. Festival Varilux tem vagas abertas para laboratório de roteiros. Star Wars, a saga Skywalker, é o maior lançamento de jogos da Lego. Amazon está negociando a adaptação live action de Voltron. Terceira e última temporada do anime de Ultraman estreia em 2023 na Netflix. The Batman é a melhor estreia da HBO Max na América Latina. Telecine abre sinal nas operadoras e dentro da plataforma Globoplay. Muito bem, tudo isso e muito mais você encontra lá em vigilianerd.com.br e em nossas redes sociais. E não se esqueça do nosso apoia-se, apoia.se/vigilianerd para ganhar ingressos de cinema e participar do nosso grupo exclusivo com muito conteúdo e muitas novidades em primeira mão. Segure-se, prepare-se, deleite-se! Está chegando o famigerado, super esperado quadro de dicas e não dicas. Tá, som de espumantes abrindo, aplausos, uhul! Sem enrolação, bora lá que hoje eu vou começar dando a minha dica. É uma dica assim. A dica é Crescidinhos, uma coisa que tá bombando na Netflix, que é basicamente um reality em que eles pegam crianças pequenininhas entre, acho que é tipo, 2 e 5 anos, uma coisa assim, e manda essas crianças fazerem tarefas, tipo, ir no mercado, comprar isso, aquilo e aquele outro. E a criança vai sozinha até o mercado. E aí a equipe de gravação vai acompanhando a criança, mas a criança nem se liga, né, no que tá acontecendo. E são episódios curtos, de 8, 10 minutinhos, e é muito engraçado, porque daí às vezes a criança esquece um dos itens, ou deixa cair o negócio, ou vai fazer outra coisa. As crianças fazendo tarefas, né? Então, essa série reality japonês está disponível na Netflix e é assim, ó, muito engraçado e muito, muito leve assim de assistir para limpar a mente. Essa dica aí, só para deixar aqui registrado, veio da minha cunhada Renata, que me disse para assistir, que estava adorando. Eu fui assistir e também adorei. Então, apareceu, eu gosto muito de reality show, apareceu para mim, eu até botei na minha lista agora já. Eu também vou Boa! trazer uma dica ridícula. Ih, lá vem. É também essa coisa assim, ó, quero olhar uma coisa, mas eu não quero pensar. É porque eu e o meu namorado, atende o cu, quem tá namorando. A gente tem uma brincadeira, tipo, é que tem aqueles videozinhos, tu não sabe se é coisa de verdade ou é bolo, né? Então a gente fica tentando adivinhar. E a Netflix lançou um reality show chamado Isso é um Bolo? Ai, eu vi isso. Então, assim, pra quem gosta dessa besteira, assim, não quer pensar em nada e quer olhar, é uma bela tentativa de ficar tentando adivinhar se é um bolo ou se é Na verdade, todos eles são bolos, só que tipo, tu fica muito abismado, tipo, meu Deus, isso não pode ser um bolo. Daí fica essa discussão assim. É legal assistir com alguém. Adorei, adorei. Então é isso, gente. Por hoje, ficamos por aqui com o nosso Drops da Vigília, mas a gente volta semana que vem com muito conteúdo, muitas dicas e novidades para vocês. Por quê? A vigília não para.